CBN Entrevista. Olá, muito bom dia. Estamos chegando com mais um CBN Entrevista nesse sábado, dia 1º de novembro. Hoje é considerado dia de todos os santos, dia dos mortos e amanhã. Hoje é dia de todos os santos. Estou recebendo aqui, como nosso convidado hoje, o pastor Pedro Antipas. Ele foi homenageado recentemente como cidadão honorário aqui de Foz do Iguaçu, pastor Pedro Antipas, lá da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui no centro da cidade. Bom dia, pastor. Bom dia, é um prazer estar aqui atendendo essa simpatia. Tia, que é a Cristina, para poder dar essa entrevista e, enfim, falar um pouco da nossa vida. Eu agradeço muito a sua participação, pastor. Pastor, em primeiro lugar, vamos falar desse título de cidadão honorário, né? Esse título é concedido, a gente sabe, para as pessoas que representam muito, fazem um diferencial na cidade. Como é que o senhor recebeu essa homenagem? Na verdade, eu acredito o seguinte, esta homenagem, ela não é tanto indicada, no meu caso, à pessoa de Pedro Antipas, mas é o trabalho que a Igreja do Evangelho Quadrangular já vem desenvolvendo nesses mais de 40 anos prestando serviço em Foz do Iguaçu. Certo. E, aliás, a Igreja do Evangelho Quadrangular tem um extenso, além, lógico, de cumprir a sua missão, né, com pregar o Evangelho, né, falar de missões, falar do amor de Deus para as pessoas, faz um trabalho de ação social na cidade muito grande, que também é importante também. Temos que cuidar da alma das pessoas, mas também, né, do físico, também do espírito das pessoas, mas também das pessoas como um todo também, né, pastor? Sim, e existe sempre um incentivo por parte da direção da igreja, da nossa cúpula, da gente sempre estar atento para os trabalhos sociais da igreja. Principalmente no que diz respeito, por exemplo, à formação de cestas básicas, entrega disso. De vez em quando a gente faz isso na igreja, assim, com um pouco mais de sobra, não só para atender as pessoas da igreja, mas de sobra para poder atender o pessoal de fora também, né? E é isso que levou a Câmara de Vereadores, então, a homenagear, é um dos motivos que levou a Câmara de Vereadores a homenagear a Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu acho que isso é uma fatia do bolo. Por quê? Porque a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela sempre se mobiliza na libertação de pessoas do alcoolismo, de drogas. Nós temos muitas pessoas que viveram esse tempo de drogas, de alcoolismo, e hoje são pessoas recuperadas, lares que estavam esfacelados, que hoje foram reconstruídos, tudo graças a um trabalho social da igreja, um trabalho também de, eu diria assim, de atendimento espiritual às famílias carentes. Além disso, vocês já vão iniciar, estão para iniciar já uma outra campanha, já dentro de pouco tempo, que deve mobilizar aí para as igrejas de todo o estado, né, pastor? Agora no próximo dia 2, que é amanhã, né? Exato, neste domingo. Já é amanhã, nesse domingo, dia de finados, como é conhecido no Brasil inteiro. Há uma mobilização da igreja, não só no dia de finados. Começa no dia de finados e vai até o fim do mês. Em todo o estado do Paraná, os pastores devem orientar a membresia para procurar o hemonúcleo para fazer uma doação de sangue. Não sei quanto que vai ser, mas vai ser muita coisa, porque são mais de 800 igrejas envolvidas no projeto Doação de Sangue no Paraná. E quando o senhor lança essas campanhas lá, não fala especificamente da sua igreja, que é aqui na Marechal Deodoro, o pessoal se mobiliza mesmo, né? O pessoal não tem medo, não tem esse empenho, não tem medo de botar a mão na massa e cumprir seja qualquer ação social que seja determinada, né? É que é preciso fazer isso, né? Este eu acho que é o amor ao próximo. É verdade. Pastor, me conta um pouquinho da sua história. O senhor já está aqui em Foz do Iguaçu. Há quanto tempo o senhor está aqui? Em Foz do Iguaçu não faz tanto tempo. Eu cheguei aqui no dia 1º de julho de 2005 para assumir o comando da igreja, a superintendência, como a gente chama, que é a sede regional, onde estava o pastor Augustinho de Paula, que ficou aqui mais de 22 anos trabalhando, construiu, etc. Mas aí nós chegamos para substituí-lo, que isso para nós também é algo assim meio difícil. Por quê? Porque foi um elemento que deu a vida pela cidade e de repente a gente se viu assim na obrigação de atender à altura esse convite. Dá continuidade ao trabalho, né, pastor? Um trabalho tão grande, né? E graças a Deus a igreja continua marchando, crescendo, expandindo o seu trabalho, inclusive social, pela cidade. E sempre preocupado em que área que nós vamos continuar agindo. Porque tem criança desamparada, tem lar de velhinhos, tem pessoas alcoolizadas, tem pessoas que vivem nas drogas, pais que não sabem mais como atender a essa carência dos filhos. Enfim, isso aí eu acho o seguinte, que acaba sendo de grande responsabilidade da igreja, inclusive, a gente ter que atender isso daí. E nós estamos procurando dar o nosso melhor na área social também. Claro que ainda estamos muito aquém do que nós desejamos. Nosso interesse é fazer alguma coisa assim mais forte ainda, mais abrangente também. O senhor me dizia, numa conversa que nós tivemos antes de começarmos a gravação, pastor, que o senhor entrou para a igreja muito novo, né? Se converteu muito novo e desde então vem atuando, recebeu esse chamado e simplesmente se entregou de coração e está no ministério e também há quantos anos já, pastor? Eu comecei mesmo a pregar, a dirigir uma igreja no dia 15 de maio de 1967, na cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba. Naquela ocasião, e eu estava para fazer 20 anos, né? Nasci em 47, em 67 eu já estava ingressando nesse ministério, um mês antes de fazer o aniversário. Nunca mais paramos, estamos hoje com 67 anos, estamos trabalhando aí a todo vapor na igreja. E o senhor vai aonde lhe determinam, aonde a direção da igreja lhe determina para ir, como foi o caso aqui de Foz do Iguaçu. Aqueles foi um pedido, olha, precisamos de alguém em Foz do Iguaçu. O seu perfil encaixa na igreja. Então vamos lá conhecer, eu falei, vamos lá. Não prometo que irei para Foz do Iguaçu, mas vamos lá. Nós estávamos numa igreja em Curitiba, uma igreja boa, num bairro muito bom, a igreja crescendo. Mas como o presidente pediu, porque viu o nosso perfil para Foz do Iguaçu, aceitamos o desafio, viemos e combinei com a minha família. E daí? Vamos morar em Foz do Iguaçu, vamos trabalhar. Nossa, como é que foi o seu primeiro impacto quando o senhor chegou aqui na cidade? Como é que o senhor viu a cidade de Foz do Iguaçu? A primeira coisa que eu gostaria de falar é que quando eu estava pastoreando a cidade de Paranaguá, o pastor Augustinho pensou em sair daqui. Aí eu vim conhecer a igreja. Ele tinha recentemente construído o templo ali central. E eu cheguei aqui, olhei a cidade, porque eu dizia assim para os pastores, se um dia eu sair de Paranaguá, a única igreja que me interessa não é nem Curitiba, nem outra cidade, só se for Foz do Iguaçu. Tu já estava ali determinado. Eu vou fazer, pastor, fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente continua conversando. Quero saber mais dessa impressão que o senhor teve de Foz do Iguaçu quando chegou aqui à nossa cidade. Daqui a pouquinho, porque agora é hora do repórter CBN. CBN Entrevista. Muito bem, estamos de volta então com a nossa CBN Entrevista deste sábado, dia 1º de novembro. Meu convidado aqui numa conversa muito agradável com o pastor Pedro Antipas, ele que é lá da Igreja do Evangelho Quadrangular. O pastor contava aqui pra gente da chegada dele aqui de Foz do Iguaçu. O que que fez ele se decidir por ficar aqui na cidade, porque vinha de Curitiba? O que que fez então o senhor se decidir aqui pela nossa querida Foz do Iguaçu, pastor? O senhor já dizia que já morria de amores pela cidade, né? Com certeza. Foz do Iguaçu, além de ser uma cidade agradabilíssima, apesar de quente, mas é uma cidade muito agradável, os moradores são pessoas que recebem a gente muito bem. Sem falar que Foz do Iguaçu tem uma atração, né? Que é o turismo do mundo inteiro, que escolheu Foz do Iguaçu, nomeou Foz do Iguaçu como uma das cidades mais importantes, porque onde está localizada as nossas cataratas, inclusive ganhando esse prêmio fantástico aí, né? Uma das sete maravilhas da natureza. E isso tudo faz com que as pessoas vibrem por Foz do Iguaçu. Eu gosto demais de Foz do Iguaçu por causa dos seus moradores, essa maneira receptiva que o pessoal tem, as próprias coisas da natureza. Eu acho uma cidade privilegiada, né? Daí chegou aqui e se encantou, não? Acho que é aqui que eu vou ficar, porque eu sinto que eu tenho um trabalho para fazer aqui. Com certeza, e parece-me, não posso dizer com toda a garantia, mas Foz do Iguaçu deve ser onde a gente vai amarrar o burro, né? Vai ficar para sempre. Criar raízes. É interessante, raízes. A gente fala que quem vem para cá prova da água das cataratas e não vai embora jamais. Pelo menos foi como eu me senti também quando cheguei aqui há quase 20 anos atrás. E aí desde então o senhor vem desenvolvendo esse trabalho, então, junto com a comunidade ali da Igreja do Evangelho Quadrangular e também fazendo, realizando essas ações sociais aí junto à comunidade de Foz do Iguaçu. Com certeza, a gente tem procurado fazer não só a parte espiritual, como também a parte social, né? E queremos ver o que a parte do bolo que pertencer para a igreja fazer, eu espero que ela possa corresponder à expectativa da sociedade no que diz respeito a ela também dar a sua contribuição. Pois é, eu ia lhe perguntar justamente isso, qual que é o papel, qual era o papel da igreja, né? Lógico, nós sabemos que já falamos aqui, que é de levar a palavra de Deus, né? Cuidar das pessoas, mas tem que ter um papel social também, pastor? Tem que ter. O próprio livro de Atos, que é o livro histórico que revela o início da igreja verdadeira, faz com que a gente pense, por exemplo, nos cabeças da igreja na época, quando eles percebem que é muito difícil atender as viúvas, principalmente viúvas, órfãos, pessoas peregrinas. E aí, o que eles fazem? Eles instituem o diaconato na igreja justamente para dar essa atenção às pessoas carentes. Então, claro, a gente tem que pensar nisso também. Além do evangelismo, tem que pensar também que a barriguinha tem que ter comida, que a saúde tem que existir, enfim. São necessidades, né, que as pessoas têm e alguém precisa ajudar. Pastor, nós acabamos de sair aí das nossas eleições, reelegemos, né, o Brasil reelegeu a presidente Dilma. Como é que o senhor viu tudo? Como é que foi o envolvimento? Como é que o senhor vê o envolvimento de alguns religiosos com a política? Olha, eu fico pensando no seguinte, quando eu converso lá na igreja, eu percebi quando eu conversei na igreja que havia tanto pessoas do lado da Aécio como pessoas do lado do PT. Então, a gente não se envolve tanto nisso. O que nós fazemos? O que eu sempre proponho na igreja é vamos orar e permitir, dar condição de que Deus, pelas nossas orações, coloque quem Ele quer. Então, se a Dilma ganhou, é porque eu vejo assim, vejo, na minha cabeça é assim, Deus quer que ela continue, Deus quer que ela fique lá, e daí? Se ele não quisesse, ele tem todo o poder, toda a autoridade, né? Quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos, Pilatos disse, olha aqui, ó, eu posso te soltar e eu posso te manter preso. Ah, você não teria nenhum poder sobre mim, disse Jesus, se do céu não te fosse dado. Então, as autoridades são constituídas por Deus, vamos respeitar. Não é? E as pessoas têm um livre-arbítrio também de escolher, pastor, e depois são responsáveis também por aqueles governantes que escolheram, né, pelo que elas vão fazer nos próximos 4 anos. Cada um é responsável, cada pessoa que votou neste ou naquele candidato é responsável, não só a nível de governo federal, mas a nível estadual, também os deputados, são responsáveis também pelos atos daqueles candidatos que eles escolheram, né? Com certeza, aí é que está a questão. Escolhemos. Acontece que muitas vezes, quando existe esse período de escolha, porque sempre vai ser assim, as pessoas, às vezes, têm a tendência de dizer assim, não, vote em tal pessoa que é melhor. Gente, eu vejo o seguinte, Deus está no controle de todas as coisas. Deus não precisa de um deputado lá para resolver o problema da igreja. Deus não precisa de um vereador para resolver. Os problemas da igreja, Deus resolve. Os problemas da sociedade e os problemas da organização, nós resolvemos. Então eu vejo assim, eu separo essas coisas. É porque às vezes os líderes religiosos, eles são cobrados também, às vezes têm que manifestar uma determinada posição e muitas vezes são julgados por isso também. Ah, determinado pastor, determinado padre, um ministro evangélico, orientou os seus membros a votarem neste ou naquele. E eles sofrem críticas por causa disso. Com certeza. E todos nós fazemos isso, né, de orientar. Porque nós vamos escolhendo quem é. Bom, esse casa melhor com a minha ideia, eu comungo melhor com a ideia desse daqui. Então é normal isso, eu acho. Política é uma coisa normal. O que a gente não pode deixar de explicar é que entre quem entrar, Deus sempre vai preservar a igreja como ele tem preservado. Cria-se leis que são arbitrárias até a Bíblia, mas Deus continua preservando a igreja. Pastor Pedro, o senhor está completando 47 anos de ministério, desde que o senhor começou a atuar como pastor. Nesse tempo todo, o senhor deve ter vivido muitas situações, né? O senhor, e começou muito novinho também, deve ter vivido muitas situações assim, que situações inusitadas, podemos chamar assim. Já numa conversa que o senhor me contou cada detalhe, assim, até com a polícia o senhor já andou metido. Que história é essa? Um pastor anda metido com a polícia, pastor Pedro? Certa vez em Taubaté, nós tínhamos uma tenda tipo de um circo, e ali estávamos realizando o trabalho de evangelismo, recuperação de pessoas drogadas e pessoas com problema espiritual, pregando o evangelho, enfim, o trabalho que a igreja faz, um evangelismo. Isso era naquela noite, eram umas 2 horas da manhã, e eu fiquei esse tempo todo, depois do encerramento do culto, terminou ali por volta das 10 horas, até ali por perto das 2 horas da manhã, eu fiquei com um pessoal, com a moça e a família dela dentro da cabine da tenda onde ficava o vigia, tentando libertar aquela moça do espírito maligno. Ali por perto das 2 horas da manhã, ela sentiu-se melhor, aí a família disse, então vamos para casa. Era bem próximo do mercado municipal em Taubaté, no Vale do Paraíba. Despedi a família e fui para casa onde eu morava, que era uma meia quadra da tenda. E nesse meio de tempo alguém chegou correndo para me chamar, porque a Leninha não estava bem. Quando eu cheguei no local, no mercadão de verdura, a Leninha estava assim encostada no muro, tinha uns 2 ou 3 policiais, um camburão parado. E os policiais, sem entender o que está acontecendo aqui, eu expliquei para eles mais ou menos o que estava vendo. E eles disseram, o senhor não faz questão de entrar aqui atrás no camburão, porque não vai ter espaço? E a moça eles colocaram no meio de 2 policiais na frente. E assim, o senhor sem entender o que estava acontecendo. Também não, fomos para a delegacia, os caras tocaram para a delegacia. Chegou lá, tinha aquelas 5 pessoas, o delegado de plantão, era um sábado para domingo, imagine só, o delegado de plantão, vários policiais ali, e eu tive que explicar para o delegado na calçada ali o que estava acontecendo, na frente da delegacia. Aí ele disse assim, como é que o senhor vai fazer agora para essa moça voltar? Falei, se o senhor permitir, eu entro lá e vou orar por ela. Tudo bem. Então ele permitiu, eu fui, entrei no camburão ali, onde estava a moça, no meio de 2 policiais, orei, repreendi, o espírito maligno saiu, ela ficou boa e olhou assim, disse, ué, onde que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Ela olhou para o lado policial, olhou ali, delegacia, começou a chorar, me abraçou, o delegado falou assim, pode levar essa moça embora, que agora ela está bem, já aproveita e leva o missionário também. Mas, pastor, para as pessoas que não, que não entendem, né, para as pessoas que não entendem esse tipo de situação, muitas pessoas não acreditam, né, que uma pessoa possa ficar numa situação dessa de possessão. Imagino até para, por exemplo, para médicos, os policiais que convivem só com fatos, né, se baseiam em fatos, né, são bem objetivos. Para aceitarem uma situação dessa e permitir que o senhor voltasse lá com essa moça para que ela voltasse a seu estado normal, eu imagino assim que eles também devem ter ficado assustados, né? Eu fico imaginando se eu não tivesse conseguido expulsar aquele demônio, eu tinha ficado preso naquela madrugada. E o senhor e a ela, demônio, coisa. Todo mundo preso lá na delegacia. Aquela foi uma situação inusitada realmente, porque aquilo é só o poder de Deus para operar e libertar uma pessoa com problema espiritual, sim. E aí a gente sabe que isso é possível mesmo de acontecer, a gente já tem visto vários fatos, mas para o senhor era novo nessa época ainda? Estava com 21 anos de idade. E como que uma pessoa, pastor, com 20 anos, um jovem com 21 anos, né, recém-convertido, consegue ter esse discernimento, né, consegue ter a maturidade para lidar com uma situação dessa? Porque a responsabilidade é muito grande. Eu acredito que isso inclusive já vem até daquela tipo de família que existia antigamente. As famílias, desde quando a criança era bem pequena, já levava a família para responsabilidade, chamava para responsabilidade. O filho sempre, mesmo pequenininho, de 6, 7 anos de idade, ele já era obrigado praticamente a ajudar pai, mãe, né, nos trabalhos, enfim, aqueles trabalhos mais simples, mas tinha que fazer. Isso cria responsabilidade. Eu acho que isso me ajudou na formação, inclusive, também, né? Hoje, com 20 anos, 21 anos, a pessoa não sabe nada, 20, 21 anos, não sabe muita coisa. Mas naquela época, um jovem com 20, 21 anos já tinha muita maturidade. Como o senhor já falou, né? O senhor começou muito cedo e trouxe essa maturidade e foi passando isso para a sua família também, né? Com certeza. Inclusive quando recebeu o chamado para vir aqui para Foz do Iguaçu. Mas como que é para um jovem, com 20, 21 anos, 18 anos, deixar as coisas do mundo, né? Vamos dizer assim, e abraçar uma causa tão nobre que é ganhar vidas, que é cuidar de vidas. Como é que um jovem, né, nessa época dos anos 60, anos 70, né, mundo em plena ebulição, cheio de revoluções, onde, principalmente nos anos 70, onde a tônica ali era sexo, droga e rock and roll, como é que um jovem consegue passar incólume por isso, pastor? É difícil, não é fácil, tem que ter. Eu vejo o seguinte, Cristina, acima de tudo, tem que ter um chamado de Deus, senão não faz. Porque imagina, com 20, 21 anos, enfrentar situações de delegacia, polícia, espírito maligno, drogado, lares que já não estavam bem. Eu com 21 anos ter que aconselhar famílias a viverem bem. Enfim, não é fácil. Se não tiver um chamado de Deus, não faz. É que a minha preparação foi muito especial, eu costumo dizer isso. Primeiro que eu tive uma conversão verdadeira. Eu tive uma experiência real, muito real, com Jesus. Mudou totalmente a minha vida da noite para o dia. Segundo, que eu participei assiduamente naquele início da escola bíblica dominical. O que que é isso? Todo domingo de manhã estudando a Bíblia com pessoas que tinham realmente amor na gente, no coração da gente, e ensinavam de verdade. Então a gente aprendeu mesmo assim, ter responsabilidade, amor pelas almas, levar as coisas de Deus a sério. O senhor casou cedo, pastor? Casei. Com quantos anos? 22. 21 para 22. Estava no auge, recém começando também. É tão verdade que eu tenho uma filha com 45. Pois é, está com 67, o senhor me falou, minha filha, né? Tem 45. E teve filhos em seguida. E a moça que o senhor casou também era da mesma igreja? Também. Comungava ali da mesma fé? Também. Isso facilita. Começando. Na verdade, ela não era bem. Ela começou naquele início, sei lá. E de repente, eu sozinho achei que deveria já enfrentar essa situação e acho que até me precipitei. Na verdade, hoje eu vejo assim, me precipitei. Porque esse foi um casamento que, inclusive, nem deu certo. Ah, certo. Então, o senhor está num segundo casamento. Divorciamos, porque não deu certo. Isso pesa logo bastante. Pois é, e isso pesa bastante também, que é a questão da maturidade para assumir um relacionamento, né? Já assumir um casamento tão novo assim. Podia ter maturidade espiritual, mas não tinha aquela maturidade de conhecimento de vida nesse aspecto. Acho que isso dificultou. Essa maturidade faz falta hoje para muitos jovens também, né, pastor, que a gente vê, muitos jovens. Com certeza. Hoje eu vejo uma mocidade despreparada. Não estou assim criticando, mas hoje os jovens são muito soltos demais. Hoje não tem alguém assim para dizer assim, você não pode fazer, você não deve fazer. Hoje, bom, é assim, então a gente aceita, né? Fazer o quê? Eles cresceram sem limites. Exatamente. Acho que não teve limite. O que falta hoje talvez seja um pouco disso. Por isso que a gente vê hoje tantos jovens da classe média envolvidos com crimes, com roubos, com assaltos, atacando mendigos na rua, atacando... Meu Jesus, hoje a coisa tá feia. Não dá nem pra gente entrar nessa questão, porque isso vai longe, né? Meu Deus. Pastor, e foi essa maturidade depois que ele fez, né? Entrar num outro casamento, achar uma outra pessoa e acabou, aí depois passando todo esse tempo e acabou vindo parar aqui em Foz do Iguaçu. Sim, porque na verdade houve um rompimento nesse casamento porque a pessoa também não se interessou mais, não queria mesmo, ela não tinha maturidade espiritual muito nova e enfim, acabou. Aí mais tarde, anos depois, quando entrou o divórcio, tudo aí eu descobri a pessoa certa, que já era da igreja. Aí a coisa funcionou e funciona bem e tá hoje, né? E tá sempre ao seu lado. Vou fazer 40 anos já de casado e não tivemos nenhum problema assim, não. Pastor, o senhor tem um quadro na televisão, na Rede Massa, né? Na Rede Massa, estou até pensando em a gente dar um tempo, porque é muita coisa para administrar na igreja, e a gente tem que voltar também para alguns projetos da igreja. Faz quase 3 anos que eu estou com a propaganda no SBT, num quadro ali principalmente do Luciano, né? Aquele programa de policial, a gente tem uma Tribuna boa propaganda da ali, e tá salpicado ali no meio ali da programação da massa. É, durante a noite também, de madrugada, passa, também, né? Aparece. Às vezes eu de madrugada assistindo o último jornal da noite, lá o jornal do SBT, eu vejo algumas inserções ali, e são palavras bem interessantes. A gente sempre procura pregar o nome de Jesus, para que as pessoas tenham para onde ir na hora da dor, do sofrimento. De repente a pessoa acorda espiritualmente e diz, não, aquelas palavras lá são verdadeiras, vão me ajudar. A pessoa se agarra à fé, e a fé sempre ela vai ajudar as pessoas a remover as montanhas da vida. Pastor, então, mais uma vez, eu queria agradecer a sua presença aqui e parabenizar por esse prêmio, por essa homenagem, essa bonita homenagem feita pela Câmara de Vereadores aqui de Foz do Iguaçu, e que vocês realmente consigam dar continuidade a esse trabalho de ação social que vocês fazem aqui na cidade. Eu quero aproveitar o seu programa e agradecer as pessoas que acreditaram no nosso trabalho, que acreditam, que nos convidaram para nos honrar dessa maneira como fomos honrados, porque receber um título como eu recebi é uma coisa que deixa assim a gente muito feliz e honrado, e até com uma responsabilidade ainda maior para poder vestir a camisa da cidade e poder fazer o melhor pela cidade, para ver uma cidade mais feliz, mais abençoada, mais receptiva ainda. Tá certo. Obrigado pela sua presença aqui. Essa entrevista com o pastor Pedro Antipas vai estar disponível logo mais em cbnfoz.com.br. Até sábado que vem. CBN Entrevista.